Uma guerreira de fibra, me lembro do tempo que mudou sua vida. O marido alcoólatra, dois filhos pequenos, segurou tudo sozinha e se liga, vai vendo. Assim que sai pro bater de profissional competente, cozinheira de forno e fogão, tá ligado, tem que ter disposição, ou você acha ou não. De segunda a segunda, viver na relação é mal. Viver assim é difícil, mas aguentou tudo isso pra sustentar os seus filhos. Ela é sofrida demais, só pensa na família, se esqueceu dela mesma pra não voltar pra suas crias. Pois hoje ela é lembrada no verso desse meu rap, porque guerreira é guerreira, na vida nunca dá black. Aí, uma guerreira é guerreira, sempre segura a honraria. Ana, Helena, Tuana, uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Dedico esse rap às guerreiras verdadeiras. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as mulheres que seguram suas broncas. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as guerreiras que a dificuldade não espanta. Ana, outra guerreira sozinha, quatro filhos menores de forma escadinha. 15, 14, 13, mais novo tem 8 anos. Orgulho de sua vida, razão de todos seus planos. Preocupação de mãe, já sabe como é que é. Que ele cresça homem errado, não se luta com droga ou mulher. Que o brilho do ouro não crie nele ambição, do mundo que ela não pode lidar, não. Que a polícia não invada sua casa, que não traga pra família dor e mágoa, mãe não precisa ver. Sente no seu coração, lutou, batalhou pra não sofrer em vão. Para mudar os pensamentos dos seus filhos, lágrimas e sofrimento, por orgulho e sorriso. Por orgulho e sorriso. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honraria. Ana, Helena, Joana. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Dedico esse rap e as guerreiras verdadeiras. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as mulheres que seguram sua bronca. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as guerreiras que a dificuldade não espanta. Helena, essa foi mais que guerreira, driblou as barreiras, humilhação rotineira. Cadeia é foda, visita se torna pior ainda. Marido lá dentro cria seus filhos sozinha. Revolta no coração da criança tem que tirar, pra não seguir o caminho do pai atrás das grades parar. Uma guerreira de fato com grande disposição, foi mãe e pai, segurou toda a situação. Deu uma moral para quem não segurou sua onda. Visita toda semana, nunca faltava, sempre chegava na hora, não abandonou quem amava. Guerreira é foda, né? Segura suas broncas. 3 anos de sofrimento, visita toda semana. Visita toda semana. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honraria. Ana, Helena, Joana. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Dedico esse rap e as guerreiras verdadeiras. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as mulheres que seguram suas broncas. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as guerreiras que a dificuldade não espanta. Joana, outra mulher com grande disposição, trabalha e estuda, baita ralação, determinada a crescer na vida, melhorar a família. Uma guerreira, quem diria, dá um levante na vida, atingir a formação, sair do morro pro asfalto, alegria então. O sacrifício possível, incrível, é difícil, para poder conquistar seus objetivos. Acreditar no sonho pra quem viveu pesadelo, perseverança, contundência, uma guerreira primeiro. É isso aí. Dedico esse rap a todas as mulheres que na falta de companheiro, filho, família, seguraram suas broncas, não sucumbiram às covardias, superando todas as dificuldades e se tornando verdadeiras chefes de família. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honraria. Ana, Helena, Joana. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Dedico esse rap as guerreiras verdadeiras. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as mulheres que seguram suas broncas. Uma guerreira é guerreira, sempre segura a honra. Todas as guerreiras que a dificuldade não espanta.